Senhor, a cirar é tão vasta e os obreiros são tão poucos. Rogamos a Ti, envia-nos para levar paz entre os povos, cordeiros entre lobos. Com amor seguimos em Teu nome, curando os enfermos, proclamando: o reino de Deus já chegou. Alegria em Teu nome, Senhor. Nossos nomes estão nos céus. Na Tua luz encontramos amor. Nosso coração fiel e cheio de fé. Alegria em Teu nome, Senhor. Nossos nomes estão nos céus. Na Tua luz encontramos amor. Nosso coração fiel e cheio de fé. Marta e Maria, em Tua presença, uma escolheu a boa parte. Que possamos ouvir Teu chamado e não nos distrair com o que é efêmero. A misericórdia que nos guia nos faz próximos a cada dia. A Tua voz em nós ressoa, amando o próximo como a Ti. Alegria em Teu nome, Senhor. Nossos nomes estão nos céus. Na Tua luz encontramos amor. Nosso coração fiel e cheio de fé. Alegria em Teu nome, Senhor. Nossos nomes estão nos céus. Na Tua luz encontramos amor. Nosso coração fiel e cheio de fé. Em cada passo seguimos a Ti, com confiança vamos prosseguir, pois ao ouvir encontramos paz e em Teus braços a vida traz. Alegria em Teu nome, Senhor. Nossos nomes estão nos céus. Na Tua luz encontramos amor. Nosso coração fiel e cheio de fé. Alegria em Teu nome, Senhor. Nossos nomes estão nos céus. Na Tua luz encontramos amor. Nosso coração fiel e cheio de fé.